o adeus. Monte Cristo e Maximilian Morrel chegaram a Marselha. No cais do porto encontraram o capitão Jacob, que informou que o navio estava pronto para partir. Logo partiremos, disse Monte Cristo. Na outra ponta do cais, uma mulher vestida de negro aproximou-se. Parece-me a senhora Morcerf, a mãe de Albert, disse Morrel, olhando-a atentamente. Era de fato a senhora Morcerf, ou melhor, Mercedes, que se aproximava deles. O conde de Monte Cristo foi ao seu encontro e cumprimentou-a. Senhora, quero dizer-lhe adeus. Logo partirei para nunca mais voltar à França. O que tinha de fazer em Paris foi feito. Nada mais me prende aqui. Meu filho também partiu para morrer na guerra. Nada mais tenho aqui, disse ela com a voz embargada. Não tema, velarei por ele. Seu filho ficará sob a minha proteção. Ele falou em voz baixa, como se temesse quebrar aquela paz. A senhora tem como viver aqui? Tenho. Guardei o dinheiro de meu dote quando deveria me casar com Edmond Danté. Posso viver com isso. Fez-se um grande silêncio. Somente os gritos dos marinheiros ao longe e o bater das águas no cais perturbavam a paz daquele dia. Pensei que Edmond tivesse morrido. Por isso casei-me com Fernand. Eu estava só e tive medo. Deveria morrer também, suspirou. Agora está tudo bem, Mercedes. Não há mais culpas para perdoar. Adeus, Mercedes. Adeus, Edmond. Monte Cristo foi ao encontro de Maximilian. Jacob partirá para Monte Cristo. Vá com ele. Tenho outras coisas para fazer, mas nos encontraremos lá muito em breve. Dito isso, apertou a mão do jovem. Não esqueça. Espere por mim. Adeus, senhor, murmurou Maximilian.